desses dinossauros todos, o que nunca veio aqui foi o Sérgio. E ele falou comigo: ô guerreiro, você nunca me convidou pro Som do Céu, hein, guerreiro? Afinal, cara, tá convidado, super e tal. Aí eu escrevi até no folhetinho do Som do Céu que não deu tempo, né? Ele foi para fazer um som no céu, antes de vir pro Som do Céu. Eu acredito que isso aqui realmente assim é um trailer, né? Do que nós vamos ter quando estivermos para sempre com o Senhor. E eu me emocionei muito, porque ele não veio, mas hoje os seus filhos pisaram aqui, ministraram, e muito legal. Isso é um sonho que a gente tinha de reunir essa galera aí, e eu estou com o coração cheio de muita alegria. E eu queria então que a gente recebesse, sim, com uma super salva de palmas, os Pimentas do Reino! Pimentas do Reino!